I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Salve, galera! Eu sou o John Redmond e bem-vindos a mais um DaveCast. Tenho aqui comigo ele, Gabriel Stuck, novamente, infelizmente. Papai chegou, velho. Papai chegou, não, né, velho? Papai foi embora, infelizmente. Foi embora, mas ele vai chegar lá dizendo, o papai chegou, do mesmo jeito, mano. Verdade, muda muito. E nós temos ele, o negro, com o pau mais branco da podosfera, quiçá do Brasil, Anderson Negão. Fala, negra, estou em uma voz serene, uma voz de respeito a um grande ídolo que você foi. Eu, como um dos filhos dele, estou de luto. Pior que a gente não tem nem o que falar que é parecido. Também tem uma semelhança aí, acho que na voz, tom de voz, na risada gostosa. Exato, é igualzinho. Não, cara, mas se você risar igual, velho, eu vou ficar seu fã de verdade. Eu vou pedir pra você mandar áudio no WhatsApp pra mim poder ficar ouvindo, velho. A gente dá um jeito. Bota de despertador, né? Pra de manhã acordar com a risada do negão. É, por aí. E hoje nós estamos aqui pra falar sobre o Mr. Catra, essa lenda do funk, não só do funk, né, essa lenda do Brasil. Eu diria isso, uma lenda do Brasil, que infelizmente faleceu aí nesse mês de setembro e deixou muitos filhos órfãos. E nós aqui como filhos estamos pra relembrar alguns de seus sucessos, algumas histórias de sua vida, alguns de seus feitos, né, na terra. Nos seus 49 anos ele fez muita coisa, muito mais coisa que nós três faremos juntos, eu acho. Muito mais filhos. Mano, eu não quero ter nenhum, velho. Imagina o tanto que ele teve também, velho. Ele teve 32. 32, exato. 32. Uma, muita coisa, mano. Será que ele lembra todo. Será que ele lembrava de todos os nomes, cara? Porra. Ah, queria acho que sim. E você lembrava o aniversário de todos? Dava presente pra todos? Ah, mas ele era rico. Tá, mas rico, ser rico é fácil. Quero ver lembrar o aniversário de todos. Hoje em dia tem celular, pô. É, tem celular. Eu não fico olhando no aniversário em Facebook. Não, rapaz, rico tem mal o que fazer. Cara, mas essa lenda, Mr. Catra, foi algo muito triste que aconteceu, obviamente, né? Eu fui pego de surpresa quando eu soube que eu tava na casa do amigo meu. Daí chegou outro retardado lá. Ah, o Mr. Catra morreu. Daí tu já acha que é trollada, né? Pô, comigo foi assim, pelo menos. Eu também achei. Na verdade, porque já teve uma fake news aí alguns meses atrás que ele morreu. Não sei se vocês lembram. Eu não cheguei a pegar, não. Teve um WhatsApp, uma parada que o Mr. Catra morreu. Daí, eu acho que já tinha foto dele no hospital, que ele tava mal. Mas daí ele falou. Daí ele falou, então vamos apostar. Apostei lá 2 pila, perdi 2 pila. Olha aí, triste. Única coisa... Mas tudo bem, cara, tudo bem. Isso aí é... Devia ter apostado o Toba. Mas... Cara, contem aí pra gente as coisas que vocês mais gostam nessa lenda. Eu, pelo menos, vou abrir aqui dizendo que, porra, as entrevistas desse cara são sensacionais. Eu vi umas no Danilo Gentili, umas pra Rádio Pânico. E o cara é um gênio, velho, um gênio. Tu não dá nada pro cara e ele fala, sabe, ele faz umas análises sociais, assim, caralho, brabo demais. É, mano, eu curto ele também, tipo, quando tava lá saindo do ensino médio, foi a hora que, tipo, estourou mesmo, assim, tipo, não que tanto que ele tem 25 anos de funk, né, mano? E, tipo, foi o momento que ele fez todo mundo ouvir esse funk, tipo, foi nesse meio termo. Ele foi um dos primeiros a estourar, né? Pelo menos dessa geração mais novinha. Antes tinha até o bonde do Tigrão, o Furacão 2000. Mas aí, dessa geração que veio aí, muito mais nova, aí ele foi o pioneiro. Tipo, foi no naquele momento que era rap, depois virou proibidão, não sei se vocês lembram, era foda aqui em São Paulo, pelo menos. E depois foi o Catra. Aí, mano, eu lembro, até vou falar um clássico dele, mano, que é Medley, lá 2011. Foi quando tudo começou, velho. É essa na, que é na o... Na escola, essa o povo vai, gritando. Essa vai começar a putaria, que ele dá um gritão? É. Ah, tô ligado. Essa é a mais clássica dele. Estourou, mano. Tá? Tipo, eu tava ouvindo essa música. Eu lembro que uma vez ele veio aqui na minha cidade fazer show, mano. Mano, foi uma loucura, velho. Eu não fui porque eu não era do meio, tá ligado? Não curtia muito essas coisas. Foi uma loucura, mas sabe o que foi? Que os caras não conseguiam entrar de tanta gente que tinha, velho. O show dele era caríssimo, cara. Sim. Lotava. E tipo, ele já tava ali, já era um cara velho, né? Na, pelo menos na época que ele estourou. É, ele começou velho já. Você falou que ele estourou em 2011. Estamos em 2018, 7 anos atrás. Ele tem 39, 32, então. Não, então, ele estourou agora, né? Pra fazer esse episódio aqui. Mano, tem uns muito antigos, velho. Não era muito. Ah, imagino que sim. Uhum. E aí eu vi umas entrevistas também, ele falando no rock, 12 anos, cara. Sim. É, verdade. Ele era guitarrista de uma banda de rock. É foda, mano. O cara era bom, de verdade. É, muitas pessoas no Brasil acontece isso. Quer ser roqueiro, vê que não vai dar certo aqui, rock não pega, né? Aí, não sei se foi um emo, um rock melódico. Se não, tem que ir pra outros ramos da música. Mas o cara foi foda, mano. Ele transpôs essa barreira, tá ligado? Tipo, da favela e do asfalto, mano. Tipo, antes o povo só ouvia no Rio de Janeiro. Aí ele estourou em todo lugar tava ouvindo o Mr. Catra, mano. Né? Sim. E tipo, na época não tinha muita noção, sabe? Mensurar que o cara era foda ou não. Eu mensurava que o cara fazia sucesso, mas depois fiquei mais velho que eu fui vendo a trajetória do cara, mano. Você vê que o cara é foda, tipo, tudo que ele fez, sabe? Real, e a gente conheceu ele, principalmente na época que estourou, né? Mas ele ainda é conhecido, muito conhecido por causa dos memes, tá ligado? Esse negócio de ter muitos filhos. Cara, qualquer música que tu entra dele, todos, tipo, 90% dos comentários é pessoal zoando o negócio que ele é pai de todo mundo. Pô, eu acho isso deve ser muito foda pra ele, tá ligado? Ah, sim, ele sente o paizão do Brasil. Sim, sim. E ele se envolveu com a nova geração, tipo, ele fez vídeo com youtuber, batalha de rap com o muçulmano, tipo, ele não é um cara chato, tá ligado? Não, mano, ele parece muito gente boa, né? Ele parece muito humilde, tá ligado? Tipo, troca ideia mesmo de igual pra igual, mano, não faz diferença. Real, ele é uma pessoa que tu queria sentar e conversar, tá ligado? Bater um papo, uma piada. Ele teve aqui na minha cidade, durante a Copa, ele fez um show antes do jogo, que ia ter lá num lugar de evento aqui, Joinville. Daí ele fazia o show e daí ia ter o jogo. Daí foi o jogo da Bélgica e do Brasil, que o Brasil perdeu, né? Meio merda aí, mas... Caramba, você vê, faz tão pouco tempo, né? Sim, e eu vi que... Tava bem fazendo show. Não, e eu vi que mesmo doente, ele fez o possível pra cumprir a agenda de shows dele. Pô, que foda, cara. É foda, foda. Mano, e ele fez vários filmes também, hein, mano. Mas que tipo de filme? Ah, zoeira, essas coisas assim. O Roubo da Taça, se eu não me engano. Ah, eu acho que ele participa daquele filme dos youtubers. Ah, internet? É, internet filme. Eu não assisti essa bosta. Nem eu, filho, mas eu sei que ele participa. Acho que nem... Eu falei que ele carrega 12 com uma mão só, velho. Ele carrega 12 com uma mão só. Porra. É o Arnold Schwarzenegger brasileiro. O que ele carrega? Uma 12. Ah, caramba! Cara, tem que ser muito foda pra carregar uma 12 com a mão. Tem que ser, meu. Não, mas era... É pesado o bagulho. Não, era de filme, velho. Ele leva. Não, mas eu acredito que era uma 12 de verdade, era ele. De verdade. Ele é igual... Não acaba com os nossos sonhos. Ele é igual o Tom Cruise, filho. Ele não usa dublê. É isso aí. Dublê de cor errou. Eu não sinto dele que era dublê dele, né? Não, jamais. Jamais. Ele que dublava todos os filhos. Então, né? Quando o Stuck falou pra gente fazer essa pauta, eu tava lá assistindo TV, nem era pra pesquisar, daí eu tenho TV a cabo. Passei naquele canal, aquele final, chamado Sesh Hot. Conhece Sesh Hot? Ah, aquele de animais silvestres. É isso? Esse mesmo. Vida selvagem. É, acho que é isso, tá ferrando. Sei, o que tem? E cara, adivinha quem tava sendo entrevistado? Isso antes dele morrer, cara. Quem será, né? Eu acho que era o Michael Jackson. Cara. É, deve ser. Também. Só que eu tô falando do horário mais não, tarde. Não, seria... É, Michael Jackson falando de sexo. Eu tenho medo. Do que ia sair daí. Ainda mais que ele é um cara que gosta de... Negócio proibido aí, né, filho? Proibido. Depende de descoberto. Ponto de vista, cara. Exato. Se ninguém sabe, não é proibido. Que os olhos não veem e o coração não sente. Exato. Isso que eu sei. Não, cara, mas não era. Não era o Michael Jackson, era o Mr. Catra. Ele tava lá... Ô, louco, que surpresa. Não, na verdade, falei uma merda aqui. Ele já tinha falecido e eles estavam reprisando a porra da entrevista dele. E eu não tô mentindo, eu não sou um negão. É lógico que eles estavam reprisando, né, cara? É, não, eles citaram, cara. É. Não, o cara tava morrendo lá... E aqui... O cara morrendo. Vamos fazer uma entrevista de sexo. Vai bombar. Não, e cara, sem zoeira, a entrevista, ela é muito boa, tá ligado? É perguntas boas. É perguntar, ele revelou pela primeira vez, quando ele fez a entrevista, contaram na entrevista reprisada, ele contou que ele foi abusado com 5 anos de idade, cara. E ele disse que o meio que ele vivia que influenciou as letras da música dele serem tão educativas, se é que o senhor entende. Ah, eu acho poésias de amor. Poésias, cara, poésias. Medley que o Stuck já citou, que ele, cara, acho que é a vez mais antiga que eu ouvi uma vez na mídia, a expressão, você tá rosadinho. Caramba. Cara é um gênio. Mano, tem umas músicas que o nome já é engraçado, cara. Tipo, você vê o nome da música, não precisa nem ouvir o resto. Você desiste no meio do caminho. Sentiu, mano? Vai ouvir mesmo. O que você perguntou, velho? Cita uma música aí, que só de olhar, só de ver o título, tu já fica excitado. Não sei, tá? Como? Sei. O cara tá envergonhado pra dizer. Não, tô falando normal, pô. É uma bela letra, eu diria. Nessa letra do Medley? Na qualidade do Bispo Catra, mano. É demais, velho. Coloca aí. O editor vai colocar uma parte dessa música, mano. E eu tenho que colocar lá na capa, mano. Censured. Você citou Medley, né? Em que numa parte da música ele diz que se tua mulher tá incomodando, tu amarra ela na cama e vai passar a noite no puteiro. Vê a poésias que tem nessa letra. Caramba, hein? Essa é bonita. Ele diz que pode ser alta, pode ser baixinha, magro, gorda, branco, preta. Homem de verdade gosta mesmo, é dieta. A gente vê que é um cara, né? Que ele é ele preza pela diversidade. Ele não tem preconceitos. É isso aí, cara. Tem que meter mesmo. Tu viu, né? Que saiu até um tweet dele lá, que o pessoal resgatou um tweet dele falando, deixa os gays fazer amor, deixa eu fazer meus filhos, deixa as pessoas. É. O cara é uma lenda. Deixa as pessoas, pô. Deixa as pessoas. Mas é exatamente o que eu penso, cara. Deixa as pessoas. Eu trouxe um dos clássicos dele, que eu acho que é um feat que ele fez com o famoso Bonde da Estronda, do saudoso Léo Estronda. Mansão Thug Stronda, o maior rap da história do mundo, eu diria. Porra, aí sim, hein? É um rap, cara. Eu acho que eu lembro disso daí. Não, é um... Era até bom, cara. É bom demais, cara. Ouve o beat. Sem zoeira, ouve o beat. Que beat, cara. Produção gringa. É coisa fina, então. Vou citar aqui uma das partes mais famosas dessa letra. Minha mansão sempre estará lotada de mulheres belas, daquelas singelas que tu vê por aí na TV. Tu pode achar que eu tô fazendo algum truque, mas as minas são tipo mulher do Caldeirão do... Olha, o cara cita Caldeirão do... Tem meu respeito. E ele que faz aquele refrão maravilhoso que tá tocando aí na edição, que é impossível eu reproduzir com minha voz. Aquela voz grossa dele maravilhosa. É nada, faz aí pra mim. Mansão Thug Stronda formada sem carro, gata vem fazer amor. O cara é um gênio. Não, e você também, maior cantor. cantor gospel. Cantor gospel do Catra. Isso é só pior, cara. Queima Caldeirão do Hulk com o Universitário da PUC. Isso não seja fazendo. Eu gostei da rima, não sei se eu sou muito imbecil, mas gostei. E não vou nem dizer, cara, mas o Matuê rima carro-carro, mas eu não vou deixar essa pra outro papo. Como é que é? Carro-carro? Ele rima carro-carro na música. mas rima ou não rima? Ele tá errado. Cara, isso daí... Não, rima, mas que é meio zoado, né? É meio... Mas esse do que o João tá falando aí, mano, é música de branco, cara. E nós somos negros, né? Nós temos direito de falar o que nós queremos. Não, você não, cara. Vem se fazer de negão aqui, não. Não, você é. Agora é o... Mas se o negão, ele tem pau branco, ele continua sendo negão? Fica aí a dúvida. Fica a dúvida se é branco. Nossa, onde chega, velho? Cor do pau do cara. O que eu posso fazer se tu posta no grupo do Telegram lá, e daí eu fico pensando nisso durante o cast. Não porque eu gostei. Com água na boca. Não porque eu gostei, nem vem. Porque eu não tive a opção. De até baixei e mandei pra todo mundo. Mas isso também não tem nada a ver com o cast. Não tem. Vamos voltar pra quem. Até o momento. Vamos voltar pra quem não é um bosta, né? Vamos voltar pro Mr. Catra, que ele é uma pessoa que vale a pena pensar. Cara, mas além do seu sucesso musical, Mansão da Estronda e Medley, dois dos seus hits, ele também foi pra outros gêneros, guys. Não sei se. Mano, fala. Na real, esse medley não é uma música em si. Ele pega várias partes e vai mesclando numa coisa só, mano. Antes era comum. Show de funk, os capturam tudo numa coisa só, viado. Porque os caras não tinham música suficiente pra carregar o show de uma hora, mas os caras misturavam tudo, deixava o batidão tocar e os caras iam mandando música de outros mano, várias coisas, velho. Até música gringa, né? É. Sabe quem era uma lenda fazendo isso? MC Gorilla. Não sei se vocês lembram. Das antigas, hein? Pô, é o famoso sujou meu balbo e jogou. Nossa. Ele é o cara que durante lá tava tendo show, aquele show underground, tá ligado? Mesinha da escola, ele cantando, começaram a tocar o instrumental de Psycho Killers. E dele mandou o fa fa fa fa fa fa fa pau nelas. É pau pau pau, fa fa fa fa fa. É pau pau pau, trigue, pau pau nelas. Fa fa fa fa fa fa fa fa. É pau, pau, pau, pau, pau nelas. Run, run, run, run, run, run, run away. Caramba, hein? Cara... Eu sou fã, cara, meu Deus. Respeito eterno. Você ia falar, eu cortei, mano. Que ele migra pra vários estilos musical, mano. Ah, sim, sim. Tinha um tempo atrás que ele ia tocar rock, mano. Que ele ia voltar com uma banda de rock, tá ligado? Ele até, acho que ia lançar um CD, na verdade. Ele até lançou uns vídeos na internet, mano. Ficou da hora, velho. Melhor que esse speech da vida, hein? Com certeza. E eu descobri também, mano, que ele cantava muito Tim Maia, cara. Sério? É. Pô, mas deve ficar legal, mano, com a voz dele. Mas... Quê? Deve ficar legal com a voz dele. Ah, com certeza. Eu também acho. E ele tem uma voz diferente, mano. É da hora, tá ligado? É legal de ouvir, mano. Eu também curto. Mas o cara é demais, velho. Sim, sim. E até essa parada dele migrar para outros estilos, nós temos um outro... Cara, essa música eu realmente ouvia, tá ligado? Sem ser sarcástico, eu realmente gostava, não sei porquê, mas ok. É Thiago Matheus feat. Mr. Catra, Catra Presidente. Eu sei a letra até hoje, mas não vou cantar, não adianta nem pedir. Por quê? Porque vocês já estão aí, eu não consigo não consigo me comparar a essa lenda, cara, é sério, não tem como. E eu vou citar. Ele falava, segunda... Porra, deixa eu tentar lembrar aqui, tá. Ele falava cada dia da semana e era como ia ser se o Catra fosse presidente. A gente tá em época de eleição aí. Disse não era o melhor candidato. Segunda-feira é folga, terça ninguém trabalha. De quarta a domingo é o quê? Dia de balada. Vote 69 que ele não te engana. Imagina o Catra presidente uma semana. Porra. Cara, como seria, hein? Que lindo, cara, que lindo. Mano, mas assim, não, velho. Como seria, mano, ele presidente por uma semana? Segunda é folga, terça ninguém trabalha. Eu acho meio redundante. Mas não vou julgar a música do cara. Mas tudo bem. Quarta, domingo, ninguém trabalha. Porra, ninguém faz nada, cara. É maravilhoso. Cheio de mulher do caldeirão do Hulk. Levando os amiguinhos universitários da PUC. Tim Maia. Assim, Tim Maia na voz dele. Demais, velho. Uma pena que, né, ele não conseguiu se candidatar, provavelmente a morte dele foi feita pelo mesmo cara que deu a facada no Bono. Fica aí a indignação. Foi o mesmo que deu câncer, cara, tenho certeza. Vale mencionar... Mano, a gente tá rompendo umas barreiras foda, hein? A gente só fala de Rafa Moreira. Aí a gente baixou o nível falando de Matuê. Agora baixamos um pouquinho o nível pra falar de Bolsonaro. Tá feia a coisa aqui. Então vamos aumentar o nível. Adivinha quem que o Mr. Catra conheceu? Kanye West. Tem foto deles dois juntos dando Grow Fist. Kanye West. Sim. E Mr. Catra, o maior gangsta do Brasil. Não, na verdade, cara, quem conheceu o Mr. Catra? Quem conheceu o Mr. Catra foi o Kanye West. Verdade. Diferente. Sim, também acho. Diferente. Muito mais importante. Que conheceu o Kanye West. Quem que é Kanye West perto de Mr. Catra? Eu conheço. Me fala. Ah, qual que é a... Qual que é a vivência na rua do Kanye West? Nenhuma. Ah, então, filho, quantos baile funk ele já fez? Fez no um... Brasil. Não, não fazer baile funk nos Estados Unidos é fácil, quer dizer, fazer no Brasil. Quantos filhos o Kanye West tem, mano? Ei, tem dois. Ei, mas ó, eu vou ter que defender o Kanye West aqui, porque o Kanye West, ele falou que assiste Pornhub em TV nacional. Quem que é Kanye West, velho? Perto de Mr. Catra. Conheço. Só quero saber isso. Não conheço. É f... Mano, mas agora eu vi hoje, mano, na internet. A Tata Werneck postou uma foto, mano, junto com ele, tá ligado? Falando de que ele é uma boa pessoa e tal. E o povo no comentário sendo idiota, mano. Tipo, puta, o cara tem 30 e poucos filhos e como o cara é um bom pai, ligado? Ah, tá. E sei lá, mano, não era isso que eu via não, velho. Todo mundo falando bem, tipo, nas entrevistas ele falava de boa também, tá ligado? Cara, parece que o povo não entende muito, sabe? Ou não quer entender também. O que eu vi foi gente falando que, ah, tão triste pela morte de um cara que tem música merda, não sei o quê. E agora, sério, tipo, a música do cara é foda. Não é a sétima arte, mas é foda. Mas se tu for pensar pela pessoa que ele era, bicho. Assim, não só por ser bem sucedido com música. O cara falava 5 idiomas, tá ligado? Deixa eu lembrar que é português. Provavelmente eu posso estar falando alguma merda, mas eu lembro que era português, espanhol, inglês, hebraico. Eu lembro que eu fiquei bem surpreso em francês. Hebraico porque ele se descobriu judeu. E ele praticava o judaísmo. Então ele estudou e aprendeu hebraico. Olha, foda, cara. Sim, mano, eu vi numa entrevista que ele até passou um tempo em Israel, tá ligado? Tipo, por causa da religião e tal. Mas a história do cara é foda, velho. Você vê tanta coisa que você nem imagina, mano. Sim. É que nem esses caras de internet tipo, falando besteira aí e nunca viu a vivência do cara. Ele também é formado em Direito. Ele não passou na OAB, porque ele entrou na carreira musical. Mas ele é formado em Direito também, é uma parada que, tá ligado? Ninguém espera. Mano, ele não é formado em Direito, ele é doutor. Ele é doutor em Direito? Não, ele é... Você não entendeu a piada, né? Ele é formado em Direito. Ah, tá. Vou reformular. Ele não é só formado em Direito, ele é doutor. Você entendeu agora a piada? Não explica a piada que boa. Eu não vou entender. Foi boa. Mano, os caras que faz... Que acabou de sair da faculdade de Direito, os caras acham que são doutores, entendeu? Mas doutor é só quem faz doutorado. São doutores da alegria. Corri aí, negão, pra não ficar feio pra ele, pra ter convidado. Ah, não, eu já ri atrás, você coloca de novo. Põe ele de novo, né? E aí, manda um áudio no WhatsApp de tu rindo que eu vou colocar só uma faixa de tu rindo o cast inteiro. Não é pra ser tão engraçado assim, não, cara. Hoje tu que tá engraçado. Você é o rei da comédia. É, você não, engraçado. Tô longe ainda. Atrás só do Anderson Negão. Então vê que a fila tá ótima aí. Vem atrás de mim. Eu não preciso chegar onde essas coisas não, velho. Então, esse cara aí que é formado em Direito, que nasceu no morro do Rio de Janeiro. O cara aí que tem suas raízes humildes e veio vencendo na vida aí. Morreu aos 49 anos, mas teve uma trajetória em paz. Inclusive ele gravou um CD de heavy metal chamado Mr. Catra e os Templários. E a música, como que é o nome da música? O Retorno é do Jedi. O Retorno é do Gênio, cara, muito gênio, pelo amor de Deus. Puta que pariu. Ô, negão, esse é o cara. Eu não quero, cara, te decepcionar, mas o Mr. Catra, ele não veio de raízes humildes. Ele sempre foi rico, cara. Me perdoa, mas eu tive que dizer agora. Ele sempre foi rico? Sempre foi rico. Nasceu rico. Nasceu rico. Mentira. Tu acha que eu vou mentir, cara? Perder minha credibilidade? Aqui tem informação. Calhordas. Não, mas eu sei que ele é assim. Não, tanto que ele falou na entrevista pro Sesh Hot... Que ele sempre foi muito zoado de negão playboy na escola. Negão playboy? Eu ficaria feliz, cara. Depende, cara. Depende de onde ele estudava, né, velho? Também teve aqui, eu separei uma das curiosidades, que essa quantidade de filhos dele não é mentira, que muita gente achou que era mentira. Inclusive, dois dos 32 filhos dele são adotados, e olha que foda, cara, são soro positivo. Ele foi lá e quis escolher crianças que eram, tipo, a chance de sair do orfanato eram mínimas, e cuidou delas e criou. Exato. Eu vi isso também, mano. Achei da hora, velho. Achei também, cara. E essa parada dele ser o paizão de todos não é só de meme. Eu vi um cara falando num vídeo que, tipo, ele meio que adotava também as pessoas em volta dele, tá ligado? Ele cuidava de muita gente financeiramente, ajudava a produzir, ajudava na carreira musical. Então ele era bem padrinho mesmo da galera. Porra. Bem quisto, cara. Eu fico até triste, tá ligado? Porque eu sou um merda perto dele. Mas tudo bem. Mas quem não é? Mano, você é um merda perto de todo mundo, cara. Olha lá, velho. Outro que não dá pra se comparar, né, velho? Isso é verdade. Ih, tu falou mal do Djonga num podcast, cara. Tu não tem argumento pra nada, mas tudo bem. Eu não bosta, mano. Ah, não, cara. Vai babar hoje, cara. Mano, eu vou te falar os caras bons mesmo. Depois a gente conversa sobre os caras bons. Ah, aí tá. A gente começou a ouvir rap ontem. Ah, tá. Vocês querem se beijar agora? Ah, não, mano. É que a gente não mora perto. Eu vou dar o cu, cara, todo final de semana pra eu comprar uma passagem pra Jundiaí. Pode vir, mano. Pode vir que você será feliz, hein? Nunca foi antes. Agora me diz, Stuck, já que é pra atacar, você tá me atacando, eu vou te atacar. O cara falava 5 idiomas, era formado em direito, tinha uma visão fora da sociedade, mandava umas paradas lá, falava umas paradas no pânico que deixava todo mundo quieto. Registrou os 32 filhos, hein? Registrou todos. Porque assim, se tu for pensar pra um lado, tem muito funkeiro aí, tem muito músico, tem também 32 filhos, mas o que eles fazem? Não registram. E ainda adotou duas crianças soro positivo. E você, o que é você, seu lixo? Mano, eu não sou ninguém, velho. Pelo menos eu não tô me comparando, né? Quem que você é, cara? Só me diz isso, que você é? Mano, eu não preciso te dar satisfação não, parça. Primeiro é isso. Segundo, que eu não ouço Matuê. Ah, não. Eu não ouço Matuê, cara. Não, só tava querendo comprar o ingresso do show só. Ah. Só isso. E não vem com... Ai. Falar que é mentira, porque não é, não. Não é mentira, mas olha aqui. Negão, perdão então, aí. Então, não. Perdão, não, tu vim participar dessa DR, mas olha aqui. Joinville não tem porra de show nenhum. Chega o Matuê, o único show de trap que existe aqui, eu quero ir. Então, tô errado? Não tô. Tu mora em São Paulo, é fácil ficar dizendo que... Ai, ele quer ir no show. Aqui não tem opção, pô. Ou tu vai na feira do Pinhão lá ouvir sertanejo gaúcho, ou tu vai na festa do Matuê. Não importa, velho. Sertanejo gaúcho. Puta que pariu, isso deve ser ruim que só o caralho. Pergunta pra Nath, velho. Pergunta pra Nath, ela deve conhecer essas paradas. Nossa, que curioso agora. Eu não sou nem louco. Ei, pesquisa aí. Eu vou dar uma música boa. Churrasco com chimarrão. Só isso. Ah, isso eu conheço. Ah, essa é clássica. Essa é clássica. Ah, não sei, né, velho? Canta uma parte de gaúcho. É, manda aí. Eu não vou cantar. Vocês não precisa ser tão foda. Se vocês conhecem, por que vocês não cantam? Não, porque você que é um cantor aqui. Não. Você que tá falando aí. Não, você que trouxe o seu tempo alto. Não. Manda aí. Vai. Uma palhinha. Já que é pra falar merda, eu vou dizer que o Stuck, ele assiste A Fazenda até hoje. Mano. É por isso que vocês queriam me convidar pra um cast de Fazenda. Eu não sei. Olha a proposta que os caras me mandam. Tomar no... A gente vai fazer. Não, a gente vai fazer, velho. Eu não sei. Esteja convidado. Eu não sei o que vocês estão falando, cara. Eu não assisto nada de Fazenda, não. Não, a gente vai colocar. Deixa eu entrar no Telegram pra excluir os negócios aqui rapidinho. Cortar todas as minhas falas. O bom que a Fazenda vai ser apresentado pelo Mion, então ele já vai lá com os tênis maneiro. Nossa, hein, agora deu vontade de assistir, hein. Vamos ver os tênis maneiro do Mion, Fazenda. Aí, gente, aí, ouvintes, olha que legal. Cara, aguarde. Não, tô aguardando. A gente vai vir com um review de todos os participantes da Fazenda 10. Cara. 20? E no eu final nunca... a gente faz uma crítica do reality show inteiro. Eu nunca vou deixar isso acontecer no meu podcast, cara. Eu nunca, nunca. Salva. Ainda querem que essa merda possa ser de atriz. Olha o que os caras estão falando. A gente quer atingir todos os públicos, cara. Tem gente que adora a Fazenda. Mano, a Fazenda 10 vai quebrar a Netflix. Mano. Décima primeira. Ah, lógico que vai. Décima vai, primeira. Vai. Respeito. Vai. É, vai sim. Não. Ei, adivinha quanto que estreou a Fazenda 11ª edição? Hoje tá passando agora e o que, que a gente tá gravando? Não, mas é um olho no peixe, outro no gato, né? Por mas só tô esperando aqui e vou ir lá assistir, velho. Eu tô vendo os reviews dos tênis aqui do mercado. Ó, meu tênis aqui da Hello Kitty, velho. Olha aqui, eu mandei personalizar meu tênis da Hello Kitty. Você é gay, bro? Mano, mas eu tô falando sério, velho. Vai fazer um review de todos os participantes do reality show. Ei, não, deixa eu falar a real agora. Eu realmente quero fazer esse podcast, cara, porque a gente vai ter a volta de uma lenda. Só uma palhinha, vai ter Theo Becker na Fazenda, de novo, cara. É, cara, eu tô falando pra você que a Fazenda vai quebrar a Netflix, mano, esse ano. Pensa o Theo Becker falando, batendo no peito com 50 anos de idade, ah, fala demais. Esse aqui é o irmão desse. Esse continua o irmão desse. Olha que os caras tão querendo. Tá, que mano, qualidade, cara, qualidade. Qualidade, é assim. Enfim, né? O assunto não é a Fazenda, apesar de a Fazenda estar no mesmo nível que o Mr. Catra. Ah, vocês não querem fazer o cast da Fazenda aqui agora? Já sai. Daí a gente acaba com essa merda, dessa pauta, e salva não, a mídia, e salva a mídia. Meio, faz um teste dentro do outro. Mano, não, cara, não. Eu acho que eu não quero chegar nesse nível. Mano, ó, eu acabei de ver uma notícia aqui, velho, que é, mano, é demais, cara. Família de Catra vai doar córneas do cantor para uma menina de 11 anos. Não é foda, mano. Você vê que o cara morreu e tá fazendo coisa boa ainda, velho. Mano, eu quero essas cordas, velho. Eu quero outra coisa. Fala pra gente. O mamilo, não, o mamilo. Não vou falar. Fica, não, no ar, fica no ar. Não, fica no ar. Mamilo, mamilo. Não vou falar. A graça fica no ar. Tá bom. É muito engraçado, hein, Stuque? O Stuque é muito engraçado. Não sou não, mano. Eu acho. Nos seus olhos. Mas nos comentários desse cast aqui, pode cobrar, velho. Cast sobre a Fazenda. Um review completo de todos os participantes, velho. Só não vamos fazer a biografia de todos porque leva tempo, né, mas... Ah, mano, aguarda. Ei, vamos falar real. Não é que leva tempo, é que, porra, o que a gente vai falar da menininha Silva socialite? Que porra é socialite? Eu não sei até hoje. Sócia da Light. É só um... Sócia do Messenger, um nome Light. Bonito. Não, mano, é só um nome bonito, um pouco que é famoso e não faz porra nenhuma da vida, entendeu? Que não, não é que fez nada pra ser famoso. Socialite é o antigo Instagrammer. Isso, é a mesma coisa. Socialite é muito, velho. É um pouco, é muito mesmo. Muito, velho. Ah, eu tenho mais coisa pra falar sobre o Mr. Catra, mas antes eu tenho que abrir um parênteses aqui. Vocês viram que o Didi foi pra 1 quilo. Isso deve ser dito em rede nacional, cara. Deve ser comentado. Pelo amor de Deus, cara. 1 quilo, velho. Adriano Imperador, um dos maiores jogadores da sua época, agora tá fazendo acústico, um grupo de rap falido. É triste, né, cara? Cara, eu não entendi esse grupo de rap. O que você quis dizer com isso? Também não entendi o que você tem a ver. Eu estou fazendo. Olha aqui. Ah, você está fazendo um cast novo aí. Não, deixa eu explicar. Ó, eu tenho um pensamento aqui. O Catra, ele morreu, mas morreu como uma lenda. Do que adianta Adriano Imperador continuar vivo, sendo que ele vai ser um ninguém quando ele morrer? Vai ser o quê? Vai ser um ninguém. Ninguém vai lembrar dele como um cara foda. Vai lembrar como o cara que cantou música de corno com batida de rap. Mano, eu quero falar uma coisa, velho. Voltando a falar de A Fazenda, mano. Achei que ele ia falar do quê? Voltando a falar de Catra. Alguém salva esse podcast. Ah, vamos falar da Fazenda que tá mais interessante. Acabei de ver um vídeo postado ontem no YouTube. A Fazenda 2018. Analisando os supostos participantes. Porra, suposto? Eu acho. Como assim, suposto? Começou hoje o negócio e como que é suposto? Os caras tão no site de fofoca, mano. Ah, vai dar. Vendo quem que vai participar. Aí você vê os comentários, mano, ansioso por essa edição de A Fazenda. Então, velho, vocês estão achando que na BR Fazenda não vai bombar? Vai bombar, chama. Essa é a galera que a gente tem que focar. A gente, cara, vai fazer o cast sobre A Fazenda e esse ano vai ser o ano do podcast por causa disso, mano. A evolução do podcast vai começar na Fazenda. Eu vou falar. Vou falar pra você. Eu pensei aqui numa ideia, mas eu não vou fazer porque é foda. Não quero roubar um pouco dos outros, cara. É fazer um resumo semanal sobre a Fazenda. Nunca no meu podcast, nossa, cara. Mas aí parece já é demais. Parece perfeito. Eu apoio. Não, o pior de tudo, mano, que esse vídeo tem 19 minutos. É dois caras falando sobre isso. Então. É dois caras? Agora é dois caras. Não, deve ter mais. Não, tem mais um monte de vídeo, mas mano. Quantos vistos? Quê? Quantos vistos? Pera aí, deixa eu abrir de novo que eu fechei, mano. Tem bastante até, mano. 5 mil e pouco. Caralho. Tem um público, hein? Tem, claro que tem, velho. Porra. Aí tem um outro também, ó. Com 516 mil. O nome do canal eu não vou falar aqui pra não dar moral. Mas é um canal até que tem bastante gente, viu? Pô, eu tô ficando com depressão aqui, cara. Tô ficando depressivo nesse cast porque passei... Depressão é o nome do canal. Uma parte, pelo menos. Ah, não sei o que da depressão. É, não ajuda em porra nenhuma que 90% dos canais são isso. A Fazenda da Depressão... Não, ó, cara, mas vendo... a Fazenda vai bombar e o nosso episódio também, cara. Ó, deixa eu falar um negócio. Eu tô ficando depressivo aqui porque eu passei a vida criticando o Leão Lobo. Minha avó ficava vendo aquela merda, ficava puto. E a gente tá virando Leão Lobo. O que o sucesso não faz com as pessoas? Não, mas é isso mesmo, velho. Só pra avisar que eu sou o Leão Lobo. Que é o dinheiro? Eu sou o Leão Lobo e o Stuque é a Mama Bruxeta. Nossa, cara. O que importa é as multas que a gente vai ter. Eu sou vendido mesmo! Eu sou vendido. Quem der mais dinheiro, eu vou aceitar. É isso aí. Nossa, mano, eu tô lendo aqui, velho. Uns nomes aqui que vão participar, mano. Eu não sei não, velho. Eu não conheço alguns, não. Alguns eu conheço. Fala os nomes aí, fala aí. Não, vai ficar o próximo, velho. É que a gente tá mais assim, ó. Digital influencer no meio, mano. Isso virou. Digital virou trabalho, velho. Vai ter podcast aí na Fazenda? É. Não. Não, mas vai ter. Vai ter. MC, mano. MC. Mas ano que vem tem Gabriel Studio. Não. O Marco comentou. O mais engraçado que a Fazenda é a repescagem do Big Brother, tá ligado? É só isso BBB nessa porra. É nada, velho. É mais falido do que os caras que foram no Big Brother, velho. Mano, tem repórter, velho. Pô, a gente pensou isso há 5 anos pra ir pra Fazenda. O que é ex-mendigato? Você teve jogador de futebol? Quem? Ex-mendigato. O que seria uma ex-mendigato? Perdão, ignorante. Você não lembra da. Ah, é a mendigata. Mendigato era do Pânico, mano. Ah. Talvez você achou a mesma imagem que eu, hein, mano. Tô vendo. Era bem gato. Mas o que tu tinha falado, negão? Eu não lembro. Nem eu. Vai ter Biel. Vai ter Biel, então. Agora que eu quero me matar, velho. Por quê, cara? Porra, Biel é merda, hein? Mano, é agora que eu vou assistir, velho. Se o filho da puta, cara, eu vou ficar puto que ele fica sem camisa, se achando. Nossa, cara, ele é nojento. Podia pôr o Bolsonaro ali lá. Sem inveja só. Bota o Lula também, né? Tira da cadeia pra ir lá. É, bota o Lula. Faz tipo uma condicional. O... Algum filho do Catra, né? Ou foda que botar o Lula. Só pra ali. Gente voltar pena. Falando em Catra, ia fazer. Falando em Catra, fazendo é isso, né, cara? Catra fez essa linda que lançou. Ele já participou da Fazenda? Não sei se são. Não, velho. Ele nunca se rebaixou. É esse nível, cara. Ele é bem sucedido. Mano, é que não dá pra ir, velho. Porque a plateia lá, em dia de roça. Tá, eu manjo, hein, mano. Em dia de roça, não cabe todos os filhos dele, tá ligado? Então, não tem como os caras, tipo... Não, você não vai. Os caras não tem como escolher, tá ligado? Então, os caras falam assim, é melhor não, velho. É, deixa aqui. Eu tenho uma... Porque esses caras, eles podem transar, né? Esses negócios 24 horas. Pode. Quem? Quê? Pode transar. Quem disse? Pode? Oxi. Ah, essa aqui é a graça, chapa. Isso aí ganha voto, cara. Por isso que a gente assiste, mano. Ah, então tá. Lógico. Ah, então tá. Por que pagando da política não dá, não tem sexo. Coloca os candidatos metendo lá pra você ver se todo mundo assiste. Meu Deus do céu. Eu não quero pensar nisso, cara, não quero. Começa só os nomes que uma nem se for a Marina. Fazendo uma orgia contra as suas. Nossa, que lindo, cara, que lindo. Uma orgia entre irmãos. Mano, eu acho que a gente deveria terminar, cara. Porque já tá chegando num nível que tá muito errado. Acho que eu não vi o cast que participou eu e o Léo, né? Não. O Stuck é contemporâneo. Tá leve, Max diz. Tá leve. Eu devo citar que naquele cast a gente foi de Rick and Morty a Marcio Seixas e Azul. Acho que é aquele lá. Negros ou Azul? Caralho, eu não lembrava disso. Deixa eu entrar aqui pra esse lugar e tal. Cara, eu nem te conheço, velho. Depois do que você acabou de falar, eu nem te conheço, e, mano. É porque o Stuck, mas não fui eu. É que o Stuck, ele é candidato a deputado federal. Daí é foda a gente falar as coisas. Ah, é verdade isso aí? É, sou, mano. Como pode assim, mano? Tá sentindo isso? Ele é, cara. Como assim? Pelo não, PPP, mano, que eu vou mudar o Brasil, velho. Pelo PP Pomar, que é o partido do MVB com o Mr. Castro. Partido Popular, Poder para a Maioria. Olha que nome lindo. Agora sim a gente voltou pro cast. PP Pomar. Esse partido foi o partido que o Racionais fez Cunha nos anos 2000. Olha aí, né? Você que é um fã. Nossa, aí sim, hein? Que mas falando em política, vocês acham que o Catra ser presidente? Não. Com certeza. Que pergunta é essa, cara? Já falaram disso. O PIB, né? É zero? Voltando. Pensa um país com PIB zero. Que foda, ninguém trabalha. E é isso bom é bom ou isso é ruim? É ótimo. É bom pra, mim isso é maravilhoso, velho. Claro, não tem inflação. O dinheiro tá super valorizado, bem lindo. Só faria. Demorou. Conservador. Eu não ia me importar, não. Conservador na música e liberal. Esse é o partido do Catra. Que bela referência. É. Vale lembrar aqui que além do Kanye West, Mr. Catra conheceu Snoop Dogg, seu terrâneo em Fazer Merda e Ser Foda. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Snoop Dogg é um cara que tá em todas, né? Puta que pariu. Pique o Ronaldinho. Aliás, eu vi uma imagem boa no Twitter que o Ronaldinho tava do lado lá no protesto, lá no Neymar, quando o Bolsonaro com uma facada. É verdade. É foda. Tava... Eu vi isso aí também. Tá em todos os rolês, né? Tá em todos os rolês. Enfim, eu não sei o que foi isso, mas eu acho que foi um podcast. Não, não foi mais um, cara. Foi algo que eu não sei explicar. Mas queremos deixar aqui nossa tristeza, nosso luto, nossa compaixão, nosso amor. Tudo, cara. Nós queremos deixar nosso toba também. Tudo aqui pra família do Catra. Esse cara é muito foda. Ele é uma lenda pra mim. Ele só tá atrás de Jesus, cara. Mas tá ali perto. O Stuck, um pouquinho na frente. Tu diria frente? Um pouquinho na frente, cara. Tudo bem. É porque assim, né? Zeus é o pai de todo mundo lá na Grécia. Aqui no Brasil, o Catra é o nosso Zeus, então... Exatamente. Deixa isso... Talvez ele seria o Deus na Terra. Exato. Você já pensou que poderia ser a encarnação, cara? Cara, eu não duvidaria. Encarnação de Deus. Você já pensou que lá na antiguidade lá, Jesus também não abriu a mão assim e falou, vai começar a putaria. Aí ele... Tchau. já que estamos nesse assunto de religiosidade, vocês saberiam que depois que o Catra foi pro céu, a Virgem Maria agora só é conhecida como Maria? Tipo, ele chegou ontem, né? Já a fama dela já mudou. Agora a reza lá é eu creio na, até então, Virgem Maria. Mudou agora. Não é mais. Até então. Acabou. Até ontem. Ei, agora pensa. Se Jesus vai voltar, é tudo um plano. Se Jesus vai voltar, é por quê? Porque Jesus vai nascer de novo da até então Virgem Maria. Então, quem vai nos salvar é filho do Catra. Uau. Mas que dúvida, né? Mas que dúvida. Pega que era filho do Catra. Pega essa referência aí. Esse cast é cultura, né? Cultura pura. Caralho, velho, fazia tanto tempo que eu não gravava com o Negão que agora eu lembrei de nunca mais chamar. Se você me chamar, sabe que é pra eu abacalhar mesmo. Não tô chorando agora, não. Eu e o Stuck, a gente promete que no próximo cast a gente vai falar de uns assuntos mais sérios, igual no último cast. Mano, eu queria muito entender os ouvintes desse podcast, cara. Num episódio a gente fala mó sério, de no outro a gente usa drogas e fala porra com nada com nada. Mas o próximo a gente vai voltar a ser sério, cara. Que é sobre a Fazenda. Não. Sobre a Fazenda. Com assunto sério não se brinca. Tem que ser muito sério. Não, com assunto sério não se brinca, pô. Não, isso aí tem piada nenhuma. Postura de Jornal Nacional. Boa noite. Mano, tô imaginando como vai ser, cara. Ei. Vamos gravar, velho. O mais engraçado é que o Stuck acha que realmente isso vai acontecer, tá ligado? Isso que me dá mais medo, cara. Mano, se não tiver, nós vamos encher isso. Isso vai acontecer sem você, cara. Boa. Gostei de ouvir isso. Claro que vai ter, cara. Só você, acho que. Ô, negão, agora eu quero ver. Tu vai aguentar uma hora gravando aqui ou tu vai dar a fuga? Dá a fuga. É, dá a fuga. Fugir. Vai dar fuga, né? Sabe quem dava a fuga aí? Mr. Kata. Exato. Das três esposas dele. Das três esposas. Amarrava na cama e ia pro puteiro. Estou citando a sua música. É isso aí, cara. O maior real gangsta do Brasil. Enfim, fala, dá seu tchau aí, negão. Fala do seu podcast, que é uma merda. Só pra dizer, não, muito bom o podcast. Pode que acessar, isso, pode acessar. Não, acessa. Nossa, é o meu, diferente, perdido. Não, agora deixa eu falar uma verdade aqui. Sem piada, meu podcast favorito atualmente. E eu não falo isso sempre. Só, eu não falo isso sempre. Eu não sou de pau dura aqui, eu não sou igual o falso do Bergs, que fala que é o terceiro. Aquele falso. E na verdade é o quarto. É. Falso do caramba. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham escutado esse cast até o final. Viu que tem muita palhaçada aqui. Mas o nosso cast não. Nossa, é sério. A gente fala lá de família brasileira, como criar seus filhos. Fala também sobre gestão culinária, gestão de pessoas. Mexer salada. Empreendedorismo. Então, se você quer assuntos sérios, sem nenhuma piada, sem nenhum tipo de piada, acessem lá chorumecomx.com.br. Também, se quiser saber sobre feudalismo, tem vários episódios sobre. Ah, tem sobre... Ah, você sabe. Sistema criminal. A gente só não fez da Fazenda, hein? São muito sério. Muito avançado. Muito sério. Chorume com X. Chorume com X. Mas se tu for fazer, já sabe quem chamar, hein? É muito sério, cara. Eu não consigo, eu não consigo. É, eu tô fazendo meu TCC sobre a Fazenda. As pessoas não fazem TCC sobre Rick and Morty, porque eu não posso fazer sobre a Fazenda. Uma análise sociológica. É isso aí. Uma Fazenda influencia na vida do brasileiro médio. E hétero pop que vai na balada de camisa polo, calça jeans, que gosta de colocar o pinto pra cima, sapatênis, balinha na rede, puxar cabelo de mulher na balada, balinha camisa xadrez, balinha na rede. É isso aí, bate palma pro só sol e abraça chique. A árvore, coisa chique. Então, gente, foi esse o Davecast. Eu não sei o que aconteceu, mas muito obrigado se você ouviu até aqui. Lembre-se de curtir nossa página no Facebook. Só pesquisar lá Davecast ou acessar por facebook.com/davepodcast. Entre no nosso grupo do Telegram, no grupo do Telegram lá, aquela é o WhatsApp, só que melhor. Pra quem quiser, é só pesquisar aí o WhatsApp, só que melhor, que vai aparecer o Telegram. Que é... WhatsApp, só que chato. Ah, vai dar o cu isso. Meu Deus, cara, tu é chato, cara. Por que tu não cala a boca às vezes? Que é t.me/tipodavecast. Tive que deixar o tipo de um podcast falido aí, porque o link já tava em todos os posts, mas tudo bem, né? A gente releva isso. E... Fazer o quê, né, cara? É, esses podcasts falidos de gente que não sabe gerenciar as paradas direito, que fica tretando com os amigos por qualquer besteira, né? Acontece, mas tudo bem. Não que foi por isso que acabou. É, não que foi por isso. E lembrem-se também de, né, a gente nunca pede, mas o Stuck me lembrou aqui agora, sussurrou no meu ouvido esquerdo, pra falar sobre o iTunes, avaliem, deem 5 estrelas, deixem um comentário, isso é importante, ajuda a gente a ter visibilidade, não que a gente queira, né, visibilidade não, quero dinheiro. Enfim. Puta. Quero puta, voucher de avião, de primeira classe, é isso que eu quero. Travesti, porra. Sorvete de baunilha. Tudo que eu gosto. Ela tá que tá, ela tá que tá, doidinha pra tu, doidinha pra tu, doidinha pra tu.